E aí, WF, cola o bombo, a caixa, o chimbal vai firmar. Tá na responsa Isaac, CX, a banca firmeza. Linha de frente, comando verbal. Marília, interior paulista, se liga na ideia. Os manos tão trincando, WF, tô saindo fora. A favela tá chegando.